Dropa essa droga comigo. Me chama de teu marido. Fode com pivetão envolvido. Escolhe se quer fuder no sigilo. Não pode dizer que me ama. Eu sei que não ama e também eu não ligo. Eu tô tomando essa lama logo de manhã dentro do osso. Antigamente eu sei que era tudo diferente. Quando ninguém liga para a gente, o ódio toma conta da tua mente. Reencontrei minha vida no pente. Nessa vida meio diferente, nessa vida meio inconsequente. Quanto mais a boca lucra, mais o estado sente. Não sei porque a minha bitch é nervosa. Se sempre tem droga na Coca-Cola. Tenho duas grok que se gosta. Apelido é laranjinha acerola. E combina com a estampa dessa Dolce & Gabbana, que combina com a fama, que combina com a grana, que combina direitinho com o nego que tirou essa porra direto da lama. Mostrando com ouro no pescoço. Sabe por quando tu faz uma seda, tu tem que mostrar que tu saiu do poço. Quando tu faz uma seda, tu tem que ostentar na cara do invejoso. Quando tu faz uma seda, tu pega ela e divide com teus bros. Bro, dropa essa droga comigo. Me chama de teu marido. Fode com pivetão envolvido. Escolhe se quer fuder no sigilo. Não pode dizer que me ama. Eu sei que não ama e também eu não ligo. Eu tô tomando essa lama logo de manhã dentro do hospício. Adrenalina, acostumado com isso de verdade. Duas vadias comigo no round. Duas polícia tá querendo uma parte. Eu tô contando, sempre multiplicando essa merda. Desde quando eu tava na favela, entregando os corre de magrela. Desde quando eu tava na espera, desde quando eu tava lá esperto. Peguei o mic e joguei o papo reto. O pivete abraçou, era eu e o Rani, o magrinho, o magrelo. O pivete abraçou, nós botou uma batalha na quadra e deu certo. E olha só onde eu tô, viajando o Brasil pra viver como eu quero. Minha frase me deixou rico, eu sei que mais nenhuma coisa deixaria. Porque nego, eu tava na esquina, mas eu tava lucrando uma micharia. Esculpindo igual argila, eu vejo só minha polícia. Eu sei que um dia a porra vira. São vários ratos, nego, várias chinchilas. Dropa essa droga comigo. Me chama de teu marido. Fode com pivetão envolvido. Escolhe se quer fuder no sigilo. Não pode dizer que me ama. Eu sei que não ama e também eu não ligo. Eu tô tomando essa lama logo de manhã dentro do hospício.